Belchior, antes do fim, fazer uma cover ou uma versão? Quero te contar, antes do fim, pra mim e meus amigos, muito amor e muito mais. Que fiquem sempre jovens e tenham as mãos limpas, que aprendam o delírio com coisas reais. Não tome cuidado, tome cuidado comigo. Quando for aprovado, Deus é seu amigo. Não tome cuidado, tome cuidado comigo, que eu não sou perigoso. Viver é que é o grande perigo. Valeu, valeu, valeu.